Malandragem de verdade é viver com Jesus Cristo eternamente, parceiro. Malandragem. Isso que você chama de malandragem, eu já vivi, não dá em nada. Sim, na malandragem. Malandragem de verdade é teu nome escrito no livro da vida. Ser cheio do Espírito Santo e conhecer toda a palavra de Deus. Isso sim é malandragem. Eu vou viver na malandragem. Preste atenção nessa mensagem através dessa alta voltagem. Tu vai entrar numa viagem muito louca, muito mais louca do que a Apolo. Rachicho da velha história de que o cara que faz voar. Blá blá blá, né? Conversa de Judas, comédia. Comédia que só faz média, que tem alma paraplégica. O impostor parceiro que topa tudo pela sua vida. Fanfarrão que é homicida, mas na minha frente trepida. Então tá bom, fiel. Vamos começar nosso combate através do nosso debate. No mic eu te dou fatality. Neguinho, troca o tênis da Nike por uma risca de farinha ou por um copo de conhaque. Então tá bom, braço. Olha só como meu espaço eu faço. No passo, repasso a rima, na rima desfaço. Não sou sagaz, mas tô pronto pro bate-rebate. Se é pra duela na rima que se inicia o combate. Olha lá, ele é malandrão mesmo. Olha lá, já tá fumando até maconha. É o malandro comédia, tá ligado? Ser malandrão tem muito por aí, tá ligado? Dizer que é malandro só porque tá destruindo a própria família. Sim, é. Ele vai lá e faz um rogaci pra mafuia comar. Pega um adrapé, dá um coté, mafu um xixi. Não pra cima de moá, tudo porra eu vi de lá. E desde os tempos do Sharp eu tava ali pra registrar. Tando pega no torpreno, cobrando amenizar. E no nefo tava o tancando lá no blolê direca já. Rondembo, essa mafu, soprando a vida pro ar. Não vem pra cima de moá, com esse popá, é nós que tá. Minhas na minha, palavra ali, melhor tu vir, é Deus que tá. Olha o rabinho, morreu o bote, é por ali, deve andar. No caminho da sagrada, acabou a malandragem está. Deixa a fumaça do Quebec, vem pela fé anunciar. E o leão da Botride da Ju, em breve vem buscar. Os que por fé, não por Miguel, confiaram no seu salvar. Muitos vão vir pra contestar, é o que os fariseus comentam. Às vezes canto em parábolas, pra que o ouvido não entenda. E muitos me chamam de louco, outros dizem que eu sou. Às vezes Deus usa os loucos, que é pra confundir os sábios. Malandragem de verdade é viver com Cristo eternamente, parceiro. Que acompanha você, amanhece de cabeça pra baixo, tá ligado? Eu vou vivendo malandragem. Perdi muitos amigos nesse tipo de malandragem.